Queria, hoje entreguei aqui um relatório da equipe multidisciplinar de desenvolvimento económico, ambiente e sustentabilidade, uma equipe que está em funcionamento na remodelação daquilo que é o gabinete das candidaturas, que é coordenado pela doutora Adriana Pimentel, e queria deixar aqui uma palavra ao trabalho que foi realizado e que tem vindo a ser realizado, porque nestes 10 meses este departamento começou a trabalhar em outubro de 2020 e queria dar aqui nota que foi executado o quadro nestes 10 meses, 6 meses, 6 e 3, 9, outubro, novembro, em 9 meses foi executado até hoje um investimento de 3.218.687,08 €, o que corresponde ao investimento elegível, isto é, executámos desde outubro de 2020, um investimento elegível e que teve como participação nestes 3.281.687, que foram as verbas que foram apresentadas para pagamento das diferentes candidaturas, corresponde a um investimento elegível de 2.537.000 e que teve um financiamento de 2.462.000 €. E por isso nota-se aqui também, há aqui ainda verbas que ainda estão em análise no mês de junho, que geralmente os pedidos de pagamento fazem-se dois em dois meses, mas eu queria fazer este reconhecimento a esta equipa, que tem feito um trabalho e que é constituída pela Adriana, pela doutora Adriana Pimentel, que a coordena, e a quem eu quero agradecer todo o trabalho e o empenho e a dedicação que tem, é a Ana Filipa Coelho e a Carla Figueiredo. Se bem que a Ana Filipa Coelho e a Rita Fonseca, que está em licença de... Sim, e a doutora Rita Fonseca, mas que está em licença de maternidade. E dizer que a Ana Filipa e a Carla Figueiredo desempenham funções para além destas candidaturas na área do ambiente, na eficiência energética, nos resíduos, na atividade de educação, no âmbito das reconstruções das habitações permanentes e não permanentes danificadas pelos incêndios. Eu queria dar relevância a este trabalho que tem sido feito por esta equipe e de um conjunto de candidaturas que eram impossíveis no passado, porque também, deixem-me dizer, quando uma pessoa fica dependente só de uma pessoa e fica nas mãos de uma pessoa só, não é uma medida inteligente. E isso há um responsável que se chama Zé Carlos Alexandrino, não há dois responsáveis sobre isso. Mas aquilo que eu quero dizer é que hoje, candidaturas que nunca eram feitas anteriormente, são hoje feitas por esta equipe. E vou dar até um exemplo. A Câmara Municipal, neste momento, trabalha num projeto muito interessante, através deste gabinete, mas com alguma consultadoria, que é aquilo que está neste momento já publicado, que são comunidades energéticas. E que estamos a fazer um trabalho. Para que é isto? As comunidades energéticas é criar energia alternativa àquela que nós temos para as zonas industriais, para abastecer as empresas. Eu acho que não devemos perder este comboio, porque, e nem perder a possibilidade de dotarmos a nossa zona industrial de energia alternativa em relação ao solo. Por isso estamos a trabalhar com uma empresa de consultoria e depois aqui faremos esta candidatura. Para quê? Para que as empresas possam ter essa energia limpa, com preços muito mais reduzidos, e até vai haver neste projeto lá para acumuladores de energia, isto é, produzir e poder gastar à noite. Por isso estamos a trabalhar com muito entusiasmo neste final de mandato, estamos a trabalhar com muito entusiasmo também neste projeto e vamos trabalhar noutros projetos que vêm aí do Programa de Recuperação e Resiliência. E precisamos de estar, na minha opinião, preparados, e a Câmara Municipal, como eu disse, está hoje muito melhor preparada e também não tenho dúvidas. A doutora Adriana, quero dizer que ela trabalhava para a Câmara de Coimbra e foi-me indicada como uma pessoa altamente competente,